Agora, na Rádio Boa Nova e mais perto de si. Desenvolvimento Emocional e Humano. Um programa de Rodrigues Gonçalves. Ora viva, meu caro ouvinte. É um prazer estar aqui consigo na Rádio Boa Nova. Agradeço mesmo à Rádio Boa Nova ter-me dado esta oportunidade para conversar consigo. E agradeço já agora ao Albino José a infinita paciência de nos acompanhar durante as palestras e ainda questionar-nos sobre os temas que vamos aqui desenvolvendo. Os ouvintes também estão à vontade, podem também enviar perguntas, terei todo o gosto em responder. Deixem-me falar hoje um pouco de mim, porque eu, desde que me conheço, que me interesso pelo sentido da vida. Fui adquirindo formação, literatura, cursos, mais cursos, conhecimentos, tudo isto na procura de algo para além do dia-a-dia. Depois fui tentando perceber porque é que algumas pessoas obtêm sucesso, profissional, familiar, social, mas sobretudo sucesso emocional, enquanto que outros passam pela vida como o gato por telhado de zinco morno. Alguns sem deixarem uma migalha de gratidão no coração de quem ama. Outros repetindo sempre os mesmos erros, de derrota em derrota, até à derrota final. E fui falando com as pessoas, estudando as estatísticas de realização e de satisfação pessoal, e concluí, aliás com muito pesar meu, que em Portugal mais de um terço das pessoas não estão satisfeitas com as suas vidas, e cerca de outro terço nem sequer sabe avaliar como poderia ser melhor, mais feliz, ter mais prazer e ter mais plenitude. Então, eu hoje queria falar-lhe sobre isto, antes de me debruçar sobre uma das emoções tóxicas de que já aqui lhe falei, numa das sessões anteriores. Vamos ver então qual é a razão porque cerca de dois terços dos portugueses, mais de 6 milhões de pessoas, ou não estão satisfeitas com as suas vidas, ou não sabem sequer como poderiam ter uma vida melhor. E a razão é simples. É simples porque depende apenas das nossas decisões. Mas não é fácil, porque os nossos principais problemas estão alojados numa área da nossa mente, área esta não acessível diretamente pela consciência. E essa área é a das emoções, dos sentimentos, dos hábitos. E o que é que isto quer dizer? Perguntará o ouvinte. Se você está dentro daqueles dois terços dos portugueses que não estão satisfeitos com a vida, ou nem sequer sabem como ter uma vida melhor, tem uma de duas alternativas. Ou pode continuar a seguir os outros e repetir o que tem feito, pequeno almoço, trabalho, futebol, TV, telenovelas, ou pode tentar mudar e lutar por aquilo que merece. Isto é, pode procurar uma vida emocionalmente, financeiramente e até saudavelmente mais equilibrada, mais realizada e mais feliz. Eu pergunto-lhe, porquê que você não tem o que merece, se hoje tem toda a informação ao seu dispor para ser melhor do que é? Você não tem o que merece devido aos escapes que usa perante si próprio, que o impedem de mudar. Quer ver um exemplo? Você tem 20 quilos a mais, e com isso tem colesterol alto, tensão alta, e precisa de medicação para combater tudo isto. Mas você diz, sinto-me bem. Você tem 20 quilos a mais e sente-se bem? Pois é, o nosso maior problema é o que dizemos para nós mesmos. Você diz que está bem, mas não está. Você diz, não tenho motivação. Pois, mas isso ninguém tem. Se ativarmos a energia de mudança, só ativamos a energia de mudança quando pisamos a areia quente da praia. Então, se calhar é preciso ativar a energia de mudança. Qualquer coisa fora da rotina exige esforço. E você sabe que é a rotina que o está destruindo. Destruindo a sua vida familiar, profissional, social, mas sobretudo a sua vida emocional, que lhe irá destruir também a sua saúde. Volto a falar-lhe na hierarquia de Maslow, de que já lhe falei. Você sabe que à medida que vai satisfazendo as suas necessidades, o corpo manda-lhe sinais. Quando se sente preso, insatisfeito, desconfortável com a vida, isso é um sinal de que uma das suas necessidades básicas não está a ser satisfeita. Se tudo cresce, você provavelmente deixou de crescer. A sua alma precisa de exploração e crescimento. Meu querido ouvinte, pela sua saúde, pelo seu equilíbrio emocional, force-se a sair da sua zona de conforto e não siga tudo o que lhe vem à cabeça, porque você pode estar a seguir as suas emoções errôneas e tóxicas e está a prejudicar-se. Boa vontade chega? Não, não chega. Tem de querer mudar e de seguir algumas orientações básicas. E, sobretudo, tem de reconhecer, antes de mais, uma verdade insufismável que todos têm dificuldade em reconhecer e que é esta. Você não é o que diz que é, nem o que gostaria de ser. Muito menos é o que os outros acham que você é. Você é os resultados da sua vida. Você é hoje o resultado das decisões que tomou ao longo do seu passado. E eu pergunto-lhe, melhor digo-lhe, olhe para os resultados e pergunte a si próprio: eu estou bem? Se está bem, continue. Se está tudo bem consigo, persista no seu caminho. Se não está bem e se sente desconfortável, já sabe que cada um tem a vida que merece. Então comece a enfrentar a sua zona de conforto. A vida só começa verdadeiramente a mudar quando a zona de conforto acaba. Eu volto a perguntar-lhe, qual é o tamanho dos seus sonhos? Você lembra-se do exemplo bíblico, quando se diz que a um foram entregues 50 mil pesos, a outro 20 mil e a outro 10 mil. E quando foram pedidas contas, o que foi feito do que foi dado, a lição foi esta: a quem tem será acrescentado, a quem não tem, ou tem pouco, até o que tem lhe será retirado. Então, não se deixe ficar nos tais 2/3 dos portugueses que não estão satisfeitos com as suas vidas, ou nem sabem como estão, e persistem nos mesmos padrões mentais. Mude, venha connosco e tente mudar algo em si. E com isso, começará a mudar o mundo, como também já lhe provei. Para isso, hoje vamos continuar a ver o prejuízo que a inveja nos causa para tentar debelar esta emoção tóxica de que já lhe falei aqui. Mas antes deixe-me contar-lhe uma pequena história. Dois doentes, André e Bento, estavam acamados no hospital. Então, todas as manhãs, o André, doente, que estava junto à janela, descrevia para o Bento o que se passava lá fora. O movimento das ruas, com as pessoas a correr para as suas vidas, as árvores a florir, os pássaros a cantar, os dias lindos no horizonte. Mas o Bento, doente, afastado da janela, deixou-se dominar pela inveja de não estar ele próprio junto à janela. E um dia em que o André precisava do médico, o Bento não chamou o médico, o André morreu, e o Bento passou para a cama junto à janela. Então, o Bento olhou para fora e ficou estupefacto. A janela dava para uma parede interior do hospital e não havia paisagem nenhuma. Só a imaginação do André havia contribuído desinteressadamente para alegrar os dias do Bento. Ora está, como a inveja desenvolve a vingança, a raiva, a dor, a ira, a tristeza por não termos o que os outros têm. E muitas vezes o que os outros têm não é o que pensamos que eles têm. A inveja é uma insatisfação interior que nos envenena o coração. Um ressentimento que corrói os ossos, porque ficamos pesarosos, acabrunhados, tímidos. E isso gera muitos dos transtornos orgânicos cuja causa muitas vezes desconhecemos. A inveja é uma insatisfação contínua, geradora de queixas. Ou porque os seus amigos têm uma ótima apresentação e você deixou-se engordar. Ou porque eles têm casa, carro e mulher melhor que as suas. Aliás, segundo a canção de um dos nossos novos cantores, o marido da outra é o cúmulo da perfeição. Os maridos das outras são sempre os melhores. Como diz Leandro Carnal, um grande conferencista, a inveja vive acompanhada ou em convívio com a crítica, com a intriga, com a bisbilhotice, com a infelicidade, com a frustração, com a dor. Consequência: você consome as suas forças e as suas energias, porque nos colocamos no lugar de vítimas. E nós já vimos aqui longamente os prejuízos que causa à nossa saúde posicionarmos-nos no lugar de vítima. Deprimimo-nos, diminuímos o nosso tónus vital e as defesas do organismo, facilitando a entrada das doenças e das novas doenças, sobretudo das novas doenças. Então, meu amigo, já viu agora a necessidade de mudar e de combater em si as suas emoções? As emoções tóxicas ou traumáticas, como é o caso da inveja? A inveja é a tristeza pela felicidade alheia. É um pecado envergonhado. A inveja é um dos pecados capitais e não tem nada a ver com a cobiça. Porque a cobiça pode ser positiva, porque é a vontade de ter o que os outros têm e isso pode levar-nos a lutar pelas coisas. A inveja não. A inveja é sempre negativa. É a dor pelo sucesso alheio. E essa dor que lhe envenena a existência, você tem que a vencer em si. Assim, envenena-lhe a existência a si e a quem está perto de si. Daí o provérbio que diz: nunca o invejoso medrou, nem ao pé de quem dele morou. Claro que ninguém se considera invejoso. A maioria das pessoas considera-se invejada, mas não invejosa. Mas aqui está o problema. Não nos identificamos bem com as nossas emoções tóxicas e traumáticas e então somos vítimas delas. Nós somos incapazes de reconhecer as nossas falhas, mas depois sabemos que estamos infelizes. Por que será? Reconhecer os fracassos é difícil, mas quando as crises neuróticas vêm, recorremos ao médico, ao psicólogo, ao psicanalista e por aí fora. Reconheça isto uma vez para sempre, meu querido ouvinte. A inveja acaba por ser uma homenagem àquele a quem invejamos e uma amargura pela nossa fraqueza. Então, identifique bem essa fraqueza que lhe causa os maiores transtornos e combata. Combata a inveja. Como? Quer saber como? Seja feliz com a felicidade alheia. Admire o outro se ele tem o que você julga que não tem. Sim, porque você muitas vezes tem muitas coisas que o outro tem, mas empola aquilo que vê no outro. E valorize mais o que você tem, porque você tem muita coisa que o outro não tem. A este propósito, lembro-lhe mais um dos provérbios que pode escrever num post-it e colocar no espelho da sua casa de banho para ler todos os dias de manhã. E o provérbio é este: nós damos muito pouco valor ao que temos e sofremos muito pelo que não temos. Nós temos a tendência a amar-nos por baixo e a ter de nós uma ideia superior ao que somos, o que é paradoxal, e notamos no outro só o que nos falta, o que poderá ser ótimo para nos desafiarmos e tentar ser melhores do que somos, o que pode ser ótimo para competirmos com uma versão anterior de nós mesmos. Seja feliz com a felicidade alheia e estabeleça como objetivo para si próprio ser hoje melhor do que foi ontem. Vai ver que a inveja desaparece, como por milagre. Olhe, meu querido ouvinte, se você é católico, mais ou menos praticante, lembra-se da parábola do filho pródigo, a quem o pai deu parte da herança, que ele gastou e regressou à casa do pai sem nada. O irmão ficou triste e disse ao pai: cumpri tudo e fiquei consigo. Eu pergunto, porque é que ser fiel é parte do problema? Pois é. Segundo o pensamento contemporâneo, isto parece uma injustiça. O filho pródigo ser recebido quase como herói aos olhos do irmão, que tinha tudo para ficar invejoso. Não vou dizer-lhe o que penso desta parábola, porque a Bíblia valoriza mais o amor do que a lei. E neste caso estava em causa o amor do pai pelo filho pródigo e muito menos o direito do irmão à ameação da herança. Podia ainda falar-lhe aqui da inveja na perspectiva da justiça social, inveja que nasce quando vemos o que alguns têm e queremos que eles dividam com a sociedade, porque sempre o outro tem algo que não tem. Mas aqui, o que me interessa é mostrar-lhe o quanto a inveja lhe prejudica a sua vida ao destruir-lhe a sua paz interior, que lhe dá o equilíbrio emocional necessário ao uma vida feliz e prazerosa. Seja solidário com os outros na dor e na abundância. Admire mais e inveje menos. E de certo terá uma vida positivamente mais agradável. Reconheça o mérito alheio, porque às vezes, por detrás do que você vê nos outros ou no outro, estão muitos anos de trabalho, muito fim de semana de estudo e muita noite sem dormir. Enquanto que, por vezes, o invejoso estava a ver futebol ou telenovela. A este propósito, muito lhe poderia falar. Determine-se a ser melhor. Esforce-se por competir consigo mesmo e esteja grato pelo que tem. Converse consigo e desfrute os seus dias. E faça como os lírios do campo. Não imitam nem invejam e, contudo, são de uma beleza extrema. E por hoje ficávamos por aqui. Agora passava a palavra aqui ao Albino José para ver se tem uma questão que lhes ponha. Sempre há algumas questões, aliás, são temas que dava para nós aqui estarmos a discutir alguns deles durante muito tempo, mas duas notas. Falando na insatisfação, a nossa insatisfação, aquilo que nós nos queixamos sempre, nunca estamos satisfeitos, mas também às vezes pouco fazemos para que as coisas se alterem. Vivemos sempre, e como também foi dito pelo Dr. Rodrigues Gonçalves, em sermos, nos tornarmos, não é sermos, tornarmos vítima. Acaba por ser dois defeitos em um. Primeiro porque nós estamos satisfeitos, mas não conseguimos alterar esse nosso pensamento. Pronto. E depois também nos vitimizamos, e aí é outro problema. Isto acaba por ser mesmo uma coisa séria que não é fácil dar a volta. É, tem toda a razão. O grande problema da sociedade em que nós vivemos, porque nós fomos programados assim, a meu ver e de muitos dos modernos estudiosos destas matérias, é que a programação que nos foi incutida quando nós éramos crianças, 80% daquilo que nos foi dito está errado, que é uma coisa horrível na medida em que começamos a perceber que temos que nos reprogramar. E se em relação aos jovens e às crianças as coisas são mais fáceis, mas em relação aos adultos as coisas são mais difíceis, nós devíamos parar de uma vez por todas de nos queixarmos, porque nós, ao queixarmos-nos automaticamente, estamos a tirar para cima dos outros os nossos problemas, quando a maior parte dos nossos problemas podem ser resolvidos por nós se nós investirmos nele. A queixa, aliás, há um livro muito que trata exatamente dessa questão. A queixa é das piores coisas que as pessoas podem fazer, porque estão primeiro a perder o seu tempo, depois deixam de identificar onde é que poderiam melhorar. E para além do mais, isso dá-lhes uma noção de timidez e de acabrunhamento que os impede de crescer e de lutar contra eles mesmos. Portanto, o que há a fazer nesta situação, ainda bem que levantou esta questão, é que as pessoas parem de uma vez por todas de se queixarem, de se vitimizar e começarem a verem que medidas é que cada dia podem ser melhor do que foram no dia anterior. Se fizerem isso, e eu podia dar aqui inúmeros exemplos de pessoas que conheço, mas, por exemplo, posso falar no Cristiano Ronaldo ou noutros exemplos assim extremos, que praticamente nunca ouvimos essas pessoas queixar-se, e são exatamente aquelas que mais êxitos obtêm na vida. Portanto, se eu posso dar aqui algum conselho, ou em vez de um conselho, talvez uma sugestão, é que as pessoas parem de se queixar e de se vitimizar e de fazerem alguma coisa por elas. Tentar fazer com que se resolva o problema. Resolvendo o problema deles, também resolvem meia parte de todos os problemas. E depois essa sobre a inveja. Aliás, a inveja é um tema que dava para muita, para se falar muito sobre ele. Mas queria que dizem, e não sou o que estou a dizer, isto está escrito uma data de vezes, a inveja é uma das emoções mais destrutivas e também mais temidas que há. É verdade. Em relação à destruição da inveja, eu já fui falando aqui nas consequências interiores da inveja. De uma maneira geral, nós quando somos invejosos, ou quando estamos invejosos, às tantas imaginamos algo a cair em cima da cabeça da pessoa a quem nós estamos a invejar. Mas o que acontece é que a pessoa que nós estamos a invejar, às tantas, nem sabe o que se está a passar na nossa cabeça, e todo o prejuízo da nossa inveja cai dentro de nós mesmos. É como se o cutelo, em vez de cair em cima do invejado cai no pescoço do invejoso. Automaticamente, o que é que acontece? A pessoa sente-se diminuído, inferiorizado, porque vê que o outro tem algo que ele não tem. Por vezes nem é bem que o outro tenha, é que parece-nos a nós que o outro tem algo que nós não temos, porque tudo isso são questões subjetivas e por vezes nós, se fôssemos falar com o outro, acabávamos por perceber que ele tem, se calhar, tantos ou mais problemas como nós temos. Mas nós, como o vemos de cabeça erguida, às tantas temos inveja dela. Ora bem, o que é que acontece numa situação dessas? O que nós temos que fazer imediatamente, em todas as situações da vida, é tentarmos competir connosco mesmo, admirar os outros e não os invejar, porque só assim é que nós não só resolvemos o problema da inveja, como evitamos os nossos problemas de saúde, que a maioria deles tem a ver com estas emoções tóxicas, como é o caso da inveja e de muitas outras. Mas para terminar, esta de facto tem a ver com a motivação e o mecanismo da motivação humana. Aliás, o doutor já falou alguma vez aqui da pirâmide de Maslow. Penso que é isso. Isto só para chegar à ideia das pessoas que não conseguem, ou a ideia de realização pessoal resulta no desejo de conseguir a plenitude interior, a satisfação com a vida que temos. A pirâmide de Maslow tem várias leituras, mas uma das leituras é esta. Nós estamos, o nosso caminho com C grande, a nossa vida, deve ser vivida no sentido da maior realização pessoal. Se nós não nos realizarmos, não fizermos tudo aquilo que pudermos para ser cada vez mais e cada vez melhores, nós vamos ser infelizes todos os dias da nossa vida. Aliás, a própria natureza nos dá sinais. Quando nós nos sentimos desconfortáveis, quando nós vemos que nos falta alguma coisa, a solução não é refugiar-nos nos vícios, ou no tabaco, ou no futebol, ou nessas chamadas distrações que nós vemos por aí a proliferar. A solução está a investir em nós próprios e tentarmos ser melhores do que somos. Porque se não cumprirmos aquilo que estamos destinados a ser, vamos continuar a ser infelizes, vamos recorrer aos médicos e daí a quantidade enorme de ansiolíticos que as pessoas estão a tomar sem precisarem, porque se refletissem um pouco na sua própria vida, percebiam que têm que fazer algo por elas próprias, em vez de tentar enganar-se a eles mesmos ao tomarem esses ansiolíticos, que no fim aquilo é como entrar dentro de um tubo. Durante o tempo em que estão dentro do tubo sentem-se melhor, mas quando saem do tubo saem piores do que entraram. É verdade. Portanto, o que há a fazer é a pessoa olhar para dentro dela e ver onde é que tem que mudar, porque de facto todos estamos aqui na Terra para mudarmos e para ser cada vez melhor. Ficamos hoje nesta rubrica por aqui. Vamos voltar na próxima semana em mais um programa. Obrigado, doutor Rodrigues Gonçalves, Desenvolvimento Emocional e Humano, aqui às quartas e aos domingos, depois das 19 horas, na Boa Nova. Fique bem, até à próxima. Agora, na Rádio Boa Nova e mais perto de si, Desenvolvimento Emocional e Humano, um programa de Rodrigues Gonçalves.